Hey. Yeah. Skrr, skrr. O teste não correu muito bem, mas olha, é a vida. Nunca fui muito bom matemático. É a vida. Yeah. Skrr, skrr. Hey. Yeah. Oh. Como é que é, pessoal? Hoje vou falar da escola. Isto é quase tão seco como Angola, que até já me está a apetecer uma Coca-Cola. Acho que vou desistir e viver da esmola. Não acreditam em mim? Então eu vou vos mostrar. Eu sou o MC Zeca. Venham comigo, vamos entrar. Ya, irmãos, estamos aqui na cantina. Esta comida é pior que uma chacina. Se vais comer aqui tens que levar uma vacina, se não apanhas cancro na narina. Estamos agora no mijeiro. Passo cá o dia inteiro. Assim que toca já estou aqui. Tenho que ir fazer xixi. Incontinência urinária. A escola é uma porcaria. Estas aulas até dão azia. Parece um filme de terror. Acho que vou virar pescador. A parte fixe é a maltinha. Se não fosse ela eu já nem vinha. Estão sempre cá quando é preciso. Isto é tudo improviso. Falando de matemática, esta merda é traumática. Toma cagar para o valor do X. Vou ser o rapper que o mundo sempre quis. Estamos aqui no nosso mato. Vou-vos ser muito sensato. Isto não é assim tão mal, mas tem bichos a dar com um pau. A escola é uma porcaria. Estas aulas até tão azia. Parece um filme de terror. Acho que vou virar pescador. A parte fixe é a maldinha. Se não fosse ela eu já nem vinha. Estão sempre cá quando é preciso. Isto é tudo improviso.